Terceiro tema, as fronteiras temporais do ouvido. Há algo mais no ouvido que a física não conhece? Vamos falar um pouco sobre isso. Entraremos num campo onde os objetos tornam-se imperceptíveis, no reino da quantidade do qual, como veremos, nasce a qualidade. Primeiro ponto, a progressão da percepção do ritmo, a percepção do tom, é gradual. Eis, isoladamente, o mais simples dos impulsos. Agora, o mesmo impulso repetido como fusas num andamento lento, uma semínima por segundo. Agora, como sesquialteras difusas, isto é, 12 impulsos por segundo. Agora como semifusas. Agora como sesquialteras de semifusas, ainda identificáveis pelo ouvido, mas impossível para qualquer instrumento de executar. Em algum lugar, entre estes 24 pulsos por segundo e os 29 pulsos por segundo que seguem, uma nova percepção nasce, a qual não é devida propriamente ao material sonoro, mas a uma faculdade específica do ouvido. Esse si bemol zero será dificilmente reconhecido se não for confirmado pelo mi seguinte. Devemos tomar cuidado em observar a sutil passagem, a mudança da percepção rítmica para a percepção tonal. Aqui todos parecem sentir um dó sustentado de 60 ciclos por segundo. Neste caso, o tom se afirma sem que a percepção rítmica desapareça por completo. Ela deixa a impressão apropriadamente chamada, a granulação do som. Seguindo este Sol 2, temos um Fá 3 e um Dó 4. A granulação termina por formar uma variação de aspereza. Esta é a experiência mais elementar e a mais misteriosa. Após tê-la realizado com um impulso eletrônico, vamos a repeti-la usando um pulso tirado do grave do fagote. Se nós extrairmos uma partícula do mi grave do fagote e ampliamos aproximadamente 5 vezes, nós obtemos o seguinte. Nós podemos, multiplicando a frequência deste impulso, ilustrar a passagem gradual que vá do impacto ao tom. E, ao percorrer a tessitura, notaremos a passagem do mi original. A repetição dos impulsos, em outras palavras, a frequência, produz 3 efeitos sobrepostos dentro do ouvido. Impactos regulares seguidos por um vestígio rítmico, granulação junto com o desenvolvimento de um efeito de tom e, finalmente, o nascimento de uma textura, a qual dá ao tom um colorido, um matiz. Isto é, na verdade, uma riqueza de qualidades sutis pela simples progressão de um parâmetro. Pode-se dizer, seguramente, que o mesmo gênero de causas não produz necessariamente o mesmo gênero de efeitos. Segundo ponto, o poder de separação do ouvido. A acumulação de objetos no tempo, tem seu limite. A música tradicional consagrou, praticamente, o limite a notas não menores que a semifusa. Por uma curiosa coincidência, execução e audição têm o mesmo limite psicológico e fisiológico. Para a execução de quadrifusas, o pianista usa o auxílio de aceleração de um gravador. O ouvido pode ainda perceber as notas de uma escala familiar, mas elas estão agora fundidas, juntas, como as granulações do som de fagote tocado anteriormente. Num texto musical menos evidente, os sons se interpenetram quando acelerados acima da semifusa. Os dois exemplos anteriores nos leva além da fronteira dos 50 milissegundos, um vinteavo de segundo, a qual marca o limite do poder de separação do ouvido. Obtemos um efeito mais severo utilizando a linguagem. Aqui o tamanho médio das sílabas é de 40 milissegundos. O significado não mais pode ser entendido. Se a sentença é repetida num ritmo intermediário entre uma fusa e a semifusa, ela começa a fazer sentido. En aucun cas le chercheur ne saurait préjuger de ce qu'il va trouver. Terceiro ponto, a constante de tempo do ouvido. Uma distinção precisa ser feita entre o poder analítico do ouvido, seu poder separador de objetos, e sua constante de tempo, isto é, o menor período de tempo no qual, qualquer que seja a natureza do estímulo, tudo o que é percebido é um ruído, devido à propagação do espectro dentro do sistema auditivo. Esta última fronteira é 10 vezes menor que o poder de separação, 5 milissegundos ao invés de 50 milissegundos. Qualquer que seja o tamanho do tempo de estímulo, entre 0 e 5 milissegundos, o ouvido percebe aparentemente o mesmo som. Isto é consequência do próprio aparelho auditivo. Este pseudo-ataque explica, como veremos mais tarde, a incidência do corte em ângulo reto feito na fita magnética. Qualquer que seja o som gravado, seu impacto durante os 5 primeiros milissegundos provoca dentro do ouvido uma minúscula explosão. Um corte em ângulo oblíquo na fita introduz a energia gradualmente e elimina o clique. Comparemos um corte em ângulo reto com um corte em ângulo oblíquo em 10, 20 e 60 milissegundos e reduzindo-se a inclinação. Quarto ponto, fronteira do reconhecimento do tom e do timbre. Ainda que um objeto seja muito curto para ser distinguido de outro, algumas de suas qualidades poderão ser apreciadas pelo ouvido. A qualidade mais resistente à fragmentação é certamente o tom. A mais frágil é o timbre. Vamos escutar 4 séries de 6 curtos fragmentos de vários instrumentos seguidos pelo som original completo. Os 6 fragmentos duram respectivamente 3, 5, 10, 25, 50 e 250 milissegundos. Neste caso, podemos localizar o limiar de reconhecimento do tom, em seguida o do timbre e, finalmente, do instrumento propriamente dito. Thank you. que podemos falar sobre o reconhecimento do timbre. A palavra timbre é ambígua. Se ele simplesmente significa que outras qualidades junto ao tom podem ser percebidas em sons de 50 milissegundos, isto é verdade. E isso é mais verdade ainda para fragmentos de 100 milissegundos. Se a fonte sonora não é reconhecível, isto é, porque os fragmentos foram tirados da região média do som. Cortando os primeiros 50 milissegundos do som, eles são mais significativos. Se nós cortarmos 100 milissegundos ainda do começo dos sons, eles se tornam mais convincentes. Contudo, nossos ouvidos somente se tornam satisfeitos pela audição dos sons completos do trompete, oboé e violino. Não é sensato querer apreciar as fronteiras do reconhecimento dos timbres instrumentais em termos quantitativos, pois eles dependem essencialmente, como se verá mais tarde, de outros fatores, como a forma dinâmica dos sons em questão. Pelo contrário, a qualidade do tom resiste à brevidade. Se bem que a melodia é destruída abaixo de 5 milissegundos. A relação tonal começa a aparecer tão logo fragmentos de 10 milissegundos são reunidos. Quinto ponto, a estrutura dos sons curtos. As experiências precedentes são conclusivas somente se os sons curtos são considerados isoladamente e seguidos de silêncio. Quando eles são incorporados a uma certa estrutura, eles são em geral absorvidos ou desqualificados por ela. A demonstração seguinte aplica-se a todo o campo musical de uma maneira generalizada. É impossível prever a percepção de um grupo de sons apenas porque a percepção de cada componente é conhecida. Num muito familiar som de violino, vamos introduzir quatro sons curtos. Eles serão ouvidos como intrusões ou ruídos sem valor musical. Se nós aumentarmos as suas intensidades, o som do violino é mais perturbado, sem que nós possamos qualificar as intrusões. Contudo, se nós tomamos essas intrusões em separado, nós podemos discernir seus tons a despeito de suas brevidades, 10 milissegundos. Mesmo que o timbre original não possa ser percebido. A incidência estrutural sobre os sons aparecerão ainda mais claramente se nós incorporarmos sons curtos numa estrutura mais complexa que o som do violino precedente. Eis aqui uma sequência complexa. Agora, a mesma sequência com três sons curtos estranhos. Eles foram completamente absorvidos ou destruídos. es aquí como deberíamos escucharlos. Após dejarmos los sons cortos, es necesario que fique bien claro que ellos no pueden ser tomados como componentes elementales de una síntese, referidos como cuantas de percepción por unos o elementos diferenciales por otros. Escúcheme esto. Esos son dos diferentes fragmentos de 50 milisegundos unidos un al otro, ellos separadamente. Las mismas dificultades surgen con los dos siguientes fragmentos, también unidos un al otro, violino y oboe. Ellos separadamente. Esos son timbres diferentes no mismo tom. Pela variación do tom, nos podemos obviamente disminuir a frontera na cual los sons se juntan. Abaixo de 6 milisegundos, portanto, fragmentos de tom são fundidos. A partir de 10, 25 milisegundos, eles já começam a formar uma estrutura melódica. Seria inútil esperar alguma informação de cor ou timbre, os quais são reminiscências do som original em tão pouco espaço de tempo. Conclusão. A partitura musical dificilmente pode ser justificada com referência aos limites quantitativos, aos objetos elementares. O ouvido tem sua própria sensibilidade para princípios teóricos e não se digna ser muito preciso. É a lei da selva aplicada ao som. O menor é engolido pelo maior.